Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. E atenção, muitíssima atenção, você está sintonizado na Rádio Cultura Brasil. Neste exato momento, estamos dando início a mais uma eletrizante edição do 78 RPM. Para quem não sabe, 78 RPM é aquela série do tempo das piadas do Bocage. 78 RPM e o melhor da música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. E quem sabe, até um pouquinho antes ou até um pouquinho depois. A apresentação é minha, Celso Brambila, texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Aí ao fundo, um sucesso dos anos 20. Gosto que me enrosco, um samba machichado de senhor. Quem fez um estrondoso sucesso com essa composição foi Mário Reis. Não se deve amar sem ser amado. Durante os anos 50, explodiram muitos instrumentistas que resgataram antigos sucessos dos anos 30 e 40. Naqueles anos 50, clássicos do samba anteriormente registrados em discos de 78 rotações, agora faziam parte do repertório de uma nova geração de virtuoses. Com um detalhe, executando o samba em instrumentos anteriormente impensáveis. Caso do órgão eletrônico, do piano, violino e até uma nova sensação, o violão elétrico. Inicialmente, de Atalfo Alves e Mário Lago, Ai Que Saudades da Amélia, no violão elétrico de Bola 7. Em seguida, o piano de Radamés Inátali em Vou Andar Por Aí, composição dele. Depois, a vez de André Penazzi, o homem que ousou tocar samba ao órgão, na sua interpretação Mocinho Bonito, de Billy Blanco. Estamos apresentando 78 RPM. Essa é a 14ª edição do 78 RPM, hoje destacando o antigo samba, na interpretação de grandes instrumentistas da década de 50. Quem sabe muita gente deve ter se espantado quando ouviu pela primeira vez essa versão instrumental do clássico Se Acaso Você Chegasse, de Lupicínio Rodrigues. Até aí, nada demais. O interessante era, além da interpretação gingada, o instrumento utilizado, ou seja, o violino. Era um jovem violinista que alternava os dias de trabalho entre o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Cassino da Urca. No primeiro fazia parte da Orquestra Sinfônica Brasileira. No segundo, tocava com a Orquestra de Carlos Machado. O nome daquele rapaz animado e de sorriso simpático era Rafael Lemos Júnior, que passou para a história como Fafá Lemos. Fafá foi um dos responsáveis por levar um instrumento basicamente erudito para o meio da rua, onde se fazia o samba. Esse foi o guitarrista Bola 7, num sucesso de sua época, Eu Vou de Samba Rock, do próprio Bola 7. Antes a vez da inesquecível Carolina Cardoso de Menezes, que passou para a história como a pianista de samba. Na sua interpretação, Samba de Assis Valente, que foi consagrado por Carmen Miranda, Camisa Listada. E abrindo o bloco, o violino de Fafá Lemos, em Emília, composição de Wilson Batista e Haroldo Lobo. Estamos apresentando 78 RPM. E hoje o nosso destaque é o samba instrumental gravado na década de 50. Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco à beira de um recado e um bosque em flor. Em 1939, o então jovem Ciro Monteiro fez um grande sucesso com Se Acaso Você Chegasse, um samba de Lupicínio Rodrigues. Esse samba, que fala de amores, desamores, traição e desencontros, ganhou inúmeras gravações. Em seguida, uma gostosa comparação. Vamos recordar o mesmo Se Acaso Você Chegasse nas teclas do órgão de André Penazzi e nas cordas do violino de Fafá Lemos. Gostaram? E por que não o mesmo samba agora no piano de Carolina Cardoso de Menezes? Foram três versões instrumentais do clássico de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, Se Acaso Você Chegasse, com André Penazzi, Fafá Lemos e Carolina Cardoso de Menezes. Estamos apresentando 78 RPM. Violão elétrico e a guitarra elétrica são uma das marcas inconfundíveis do século XX. Bem ou mal, falava-se da guitarra elétrica, impossível ignorá-la. Desde os anos 40, a guitarra e o violão elétrico já se faziam notar. Nos anos 50, tornou-se o sinônimo do rock and roll e porta-voz da juventude. Muitos a odiaram, outros tantos a amaram. E entre protestos e aplausos, a guitarra conquistou seu lugar. No Brasil, um de seus pioneiros foi Bola 7, mas não no rock, no samba. Esquecido no Brasil, mas até hoje respeitado e amado nos Estados Unidos, onde viveu grande parte de sua vida, Bola 7 gravou muito. Foram o samba e o choro aqui entre nós. E a partir de 1959, gravou muito jazz de primeira em terras norte-americanas. Aí vai ele no samba e no choro. duas vezes a guitarra de bola 7. Eu quero um samba de Haroldo Barbosa e Jané de Almeida. E Intrigas no Boteco do Padilha, composição de Luiz Americano. Estamos apresentando 78 RPM. E vamos em frente com o Bom Samba, nas vozes do órgão, piano, guitarra elétrica e violino. Thank you. Solução de Raul Sampaio e Ivo Santos, você ouviu com Fafá Lemos. Tamanco no Samba, composição de Orlando Divo e Elton Menezes, foi interpretado por André Penazzi. Depois, com Carolina Cardoso de Menezes, Atire a Primeira Pedra, de Ataulfo Alves e Mário Lago. Estamos apresentando 78 RPM. E a animação continua aqui no 78 RPM. Você acha que o violinista só usa o arco? Engano seu. Pode-se tocar muito samba beliscando as cordas de um violino. Aí vai um bom exemplo, é o samba pizzicato. Violino, a guitarra elétrica, o órgão e o piano de uma só vez. Com Bola 7, Não Manche o Meu Panamá, de Alcebíades Nogueira. Em seguida, o lendário samba de Sérgio Ricardo, Zelão, na interpretação de André Penazzi. Depois, com Carolina Cardoso de Menezes, Pomba Gira, samba de João da Baiana. Estamos apresentando 78 RPM. Mais samba instrumental dos 50? Mas claro, aí vai. Thank you. Essa foi a 14ª edição do 78 RPM, série de programas do tempo em que a força motriz dos bondes eram os burros. 78 RPM e a boa música brasileira dos anos 30, 40 e 50. O 78 RPM é feito por Mariana Benetti no apoio à produção, Afrânio Vanderlei nas gravações, montagens de Isaac França, apresentação Celso Brambila, texto, seleção musical e direção Márcio Barca. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta.